Morro feliz, deixa um país onde deputado não peça 10 ladrões mortos pra cada gambé assassinado. Sou no esgoto da América Latina. Se exige mais matança na Assembleia Legislativa. Saddam Hussein das profundezas bate palmas com batalhão que diz que arranca a cabeça e deixa pendurada, com várias credenciais pra ser chefão penado, que fala por videoconferência pra não ser resgatado mesmo. Se eu viver século chacinador condenado, ainda vai ter julgamento anulado. Haverá sentença de 1000 anos pra televisão, e quando a mídia esquecer, absolvição. Na minha partida não teremos avanços sociais, simbolizaremos trabalho infantil, bunda funerais. Ainda seremos clones dos refugiados de Eritreia, afogados no mar, fugindo da miséria. Descansar em paz, não catasse um DRK do quartel, se não tentasse os plagiar La Casa de Papel. Se prefeito cuzão não vendesse falsos valores, censurando na Bienal HQ dos Vingadores. É pena, mas nunca vou ver em vida. Promotor que em vez de escolhe de condenado, busca justiça, um judiciário com diversidade. Na BEC no banco, sem 90% de juízes brancos. Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa, sem medo da elite, seus cães de automática. Se tiver a vitória contra os genocidas do país, pode pôr na lápide que Eduardo morreu feliz. Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa, sem medo da elite, seus cães de automática. Se tiver a vitória contra os genocidas do país, pode pôr na lápide que Eduardo morreu feliz. Tá louco, Eduardo, botando querosene na fogueira, sem o rap nem placa na TV brasileira. A cara é fingir que mulher não distribui panfleto da promoção nessa noite no puteiro. Omitir que as palavras foram nós mais escutadas, é solto o refém, se entrega e joga arma. Se depender de mim, promovo encontro do governador com o traficante que ele arrastou. Só de imaginar o cu do safado tranca, faz escândalo no hospital pra não ir pra ambulância. Que no futuro a gente não vá no pseudo jornalismo, atrás de filho enquadrado, desaparecido. Que militante do Face no conforto de casa não forma patrulha pra deslegitimar nossas causas. Das cartas das crianças da maré pra tomar um choque quando tem helicóptero, atira e pessoas morrem. Veja a bancada rural da Bíblia, bala querendo paz, com algemado jogado da laje, com as mãos pra trás. Se o garimpo tivesse no seu sangue, presidente bosta, não se maria no gueto, pedras preciosas. O remorso que eu levaria pro funeral é não ter atirado no Rolls Royce presidencial. Evitaria além da cópia de Hitler no penteado, também a implantação da ideologia da Gestapo. Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa, sem medo da elite, seus cães de automática. Se tiver a vitória contra os genocidas do país, pode pôr na lápide que Eduardo morreu feliz. Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa, sem medo da elite, seus cães de automática. Se tiver a vitória contra os genocidas do país, pode pôr na lápide que Eduardo morreu feliz. Que a nova geração não mosque no incêndio do coletivo, manda os passageiros descer pra ficarem vivos. Não tem lógica afrontar Secretaria de Segurança com bolha de queimadura e mulher ou criança. Eu vou partir sem o povo ver que é tortura. O vídeo da polícia fazendo o menor pedir desculpa, com os olhos inchados, a boca estourada. Tô gravando pra dizer que amo os heróis de farda. Quando eu voltar, opo as crianças nas ruas de terra, seguirão se desenvolvendo como soldados em guerra. Deitando no chão a ouvir os ecos da Igrã, correndo mais que pudesse avistar a Rocan. Imbecis ainda não verão que quanto mais aprisionam pobres, mais aproximam suas juntas do serrote. Quero deixar o mundo sem anticristo no parlamento, sem viciados que por uma pedra queima sua casa com você dentro. Sem médico que não é de Deus, mas abusador, sem paciente molestada por médico estuprador. O que conforta é que os rappers são tão foda, que professores as letras conscientes na escola. Essa nem Paulo Freire podia prever, marginalizado virando trabalho, escola, TCC. Se no meu último adeus não tiver caixões branco infantis, juro por cada guerrilheiro que morro feliz. Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa, sem medo da elite, seus cães de automática. Se tiver a vitória contra os genocidas do país, pode pôr na lápide que Eduardo morreu feliz. Tô na profissão perigo, dando a vida pela causa, sem medo da elite, seus cães de automática. Se tiver a vitória contra os genocidas do país, pode pôr na lápide que Eduardo morreu feliz.